إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ Os mensageiros disseram, Nosso Senhor sabe que, por certo, fomos enviados a vós. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ E não nos entende senão evidente transmissão da mensagem. قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ Disseram, pressentimos mau agouro por vossa causa. Em verdade, se não vos abstendes disso, apedrejar-vos-emos e doloroso castigo tocar-vos-á de nossa parte. قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ Eles disseram, vosso mau agouro está em vós. Se sois admoestados, pressentis mau agouro e descredes, mas sois um povo entregue a excessos. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ E um homem chegou do extremo da cidade correndo. Disse, ó meu povo, segui os mensageiros. اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ Segui a quem não vos pede prêmio algum e são guiados. E por que razão não adoraria eu a quem me criou e a quem vós sereis retornados? أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ Tomaria em vez dele outros deuses? Se o misericordioso me desejasse um infortuno, sua intercessão de nada me valeria e eles me não poderiam salvar. Por certo, nesse caso, estaria em evidente descaminho. Por certo, creio em vosso Senhor. Então, ouvi-me. Foi-lhe dito, entra no paraíso. Ele disse, quem dera meu povo soubesse. بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ Do perdão de meu Senhor para mim e de que me fez dos honrados. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ E não fizemos descer sobre seu povo, depois dele, exército algum do céu. E não é admissível que fizéssemos descer. Não houve senão um só grito, então, ei-los extintos. Ya hasratan ala al-ibad ma yatihim min rasul illa kanu bihi yastehzi'un Que aflição para os servos não lhes chegou mensageiro algum sem que deles zombassem. Alam yaraw kam ahlakna qablahum min al-qurun annahum ilayhim la yarji'un Não viram quantas gerações aniquilamos antes deles?